melhor, Deus, que a tua presença. E as vezes que cheguei a me perder, achando que podia me esconder na tua presença, na tua presença, esqueci que o caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai sem Jesus. Mas hoje aprendi que quem escreve a minha história não sou eu,